A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós louvamos ao Senhor pela vida, pela sua palavra, louvamos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Recomendo que você observe no WhatsApp algumas mensagens que foram postadas, inclusive a que fala do vírus, mandada pelo Ilcinho, do vírus espiritual, da pandemia espiritual, que pode levá-los muito à morte. E aproveito para mandar um abraço ao Ilcinho, Andréia, meus tios, família, Laís, um grande abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Ontem não foi possível falar com vocês, mas hoje estamos, graças a Deus, podendo mais uma vez trazer uma leitura bíblica. E nós iremos com essa sequência até o domingo, sendo que no sábado, é claro, teremos uma ministração específica sobre líderes, como temos feito nos últimos meses. Essa é a leitura do Salmo de número 53, a oração do pecador regenerado. Mas antes disso, me lembrei que ainda tinha que falar sobre, ainda tenho que falar sobre a Europa. O segundo país que mais ouve a mensagem depois do Brasil é a Alemanha, e isso nos tem alegrado muito o coração. O Google também não tem sido muito gentil na distribuição dos dados e ele coloca na Europa o Reino Unido. Mas no Reino Unido você sabe que nós temos ali a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, País de Gales e de qualquer maneira estamos felizes porque estamos entrando na Europa. Então, destaco hoje, ontem destaquei Canadá e Estados Unidos, hoje destaco Alemanha, que é o segundo país mais ouvido depois do Brasil, e também o Reino Unido. E vamos ver se conseguimos maiores detalhes. Já vou aproveitar para falar a você que temos sido ouvidos também na Arábia Saudita, embora não seja um país de maioria cristã, e temos sido ouvidos nos Emirados Árabes, que também não é um país de maioria cristã, por isso nos alegramos muito por estarmos chegando lá com a mensagem. E amanhã eu detalharei um pouco mais sobre outras questões, tá bom? Se assim o Senhor nos permitir. Salmo de número 53. A oração do pecador regenerado. Imagina o tolo em seu íntimo. Deus não existe. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já que não há quem faça o bem. Do céu observa a Deus, os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram semelhantemente, se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem. Não existe nem mesmo uma só pessoa. Será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos do que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Esse é um cântico de acordo com a melodia solene de Mahalat, um poema sacro de Davi. Aproveito para falar um pouquinho sobre isso. A típica oração de Davi, a expressão original Mahalat, cujo significado está ligado ao padecimento sob as zombarias dos ímpios, como está no Salmo 88, no Salmo 102, traz o sentido de solenidade litúrgica à melodia. Este salmo é considerado como uma segunda edição do Salmo 14 por parte de muitos exegetas. O Espírito de Deus revela a Davi que, embora a sociedade humana faça distinção entre pessoas e pessoas, não existe um só ser humano absolutamente justo e bondoso. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça misericordiosa e salvadora do Senhor, como nos mostra o livro de Romanos, no capítulo 1 até o capítulo 3. Então, quando nós dizemos todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos foram da sua presença, da glória, e carecem da presença de Deus, é porque a Bíblia mesmo fala isso. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. Se o amor e o perdão divino, irmãos, por meio da pessoa de Jesus Cristo, mesmo em meio a esse perdão, mesmo em meio a esse amor revelado em Jesus, são rejeitados até os dias de hoje, já foram rejeitados na sua época. Então, que dirá hoje? Continuam sendo rejeitados. Então, infelizmente, nenhuma alternativa existe senão as duras consequências naturais do pecado, da humilhação e do afastamento do eterno Deus. Davi ora para que Israel seja salva do destino dos ímpios, como mostra o versículo 6. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos originais hebraicos desta forma: Sham Padashu Fashad Lo Haya Fashad Ki Elohim Pisah Atzmot Shonach Evishota Ki Elohim Measan. Quando nós olhamos para esse contexto, então, nós precisamos entender que há necessidade de uma aproximação, de uma volta para casa, de uma volta para a comunhão com Deus, porque todos nós fomos marcados pelo pecado original. E a menos que voltemos para Deus por meio da graça do Senhor, por meio da fé nessa graça preciosa, justificadora e salvadora, por meio do seu amor manifesto na vida de Jesus, na morte de Jesus, no seu sangue vertido, na sua ressurreição e na sua ascensão, a menos que façamos isso, o que está preparado para aqueles que não se dobrarem perante o Senhor é que eles terão uma vida perturbada aqui na terra e terão uma vida condenada eternamente. Diz assim o versículo 4: Será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Então aqui nós vemos, já falamos da típica oração de Davi, o Mahalat, diante de zombarias, das zombarias dos ímpios, e da solenidade litúrgica, o Espírito que revela que só Deus pode nos salvar, porque nós somos todos pecadores. E aqui eu quero fazer um outro destaque. Se o amor e o perdão divinos por meio da pessoa de Jesus Cristo são rejeitados, então precisamos, de fato, voltar à presença do Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel rejubilará. Esse versículo pode ser assim transliterado: Mi iten mitzion yeshuot Israel beshut Elohim, Shevut, Am, Yagel, Yaakov, Yamashá, Israel. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos parte da Israel de Deus. Fomos enxertados em Israel. Assim é que diz o Novo Testamento, é assim que nos ensina a palavra de Deus. Eu concluo fazendo um pequeno comentário conclusivo acerca da redenção do pecador no Salmo 53. Revela que a insensatez do coração humano, esse salmo, revela que a insensatez do coração humano está relacionada à negação da existência de Deus. Em função dessa negação, o ser humano se corrompe e ele pratica a iniquidade. O salmista visualiza um quadro terrível, a ponto de constatar e afirmar que já não há quem faça o bem. Deus olha das regiões celestiais para a humanidade e percebe que todos pecaram, foram destituídos de sua glória, como nós dissemos. Não o entendem, nem o buscam. O fato é que todas as pessoas se desviaram e se corromperam no seu coração. De alguma maneira, um de uma forma, outro de outra forma. De modo que realmente não há nenhum sequer que faça o bem. O Salmo nos mostra que o Senhor rejeita o pecado humano e graças à sua misericórdia, nós somos alcançados, somos libertos e somos sustentados. O último versículo revela a expectativa para com a obra de Jesus Cristo. O Messias é o livramento de Israel. Glória a Deus. O Messias é o livramento de Israel. Ele é o instrumento de Deus para restaurar a sorte do seu povo. E toda a humanidade foi incluída nisso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus, único e suficiente, são incluídos nesse livramento da parte do Senhor. Por causa desse livramento, Jacó, se referindo à nação de Israel, exultará e Israel se alegrará. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade e na riqueza da sua misericórdia, pois apesar da glória que ele tem, se importou com todos, a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário, para nos oferecer redenção em Cristo. Eu venho falando nos últimos dias sobre aceitar a Jesus, sobre ser cheio do Espírito Santo, e agora quero repetir, mas repetir como uma convocação à adoração. Adoremos ao Senhor. Adore ao Senhor. Ponha aí o seu pendrive e selecione canções que sejam canções de adoração ao Senhor e somente ao Senhor, não a outro qualquer. Nem os apóstolos, nem um líder denominacional, ninguém, só ao Senhor. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos adorar porque Deus é santo e na riqueza da sua misericórdia, que significa que ele olhou para a miséria do nosso coração. Pastor, nunca fui miserável, nunca passei necessidade. Não, o texto está se referindo a uma verdade espiritual. Como todos pecaram, todos foram parar na miséria do coração. Mas Deus olha para essa miséria com ternura, com uma postura de acolhimento, com uma postura de redenção, e diz: olha, se você me quiser, eu estou com os braços abertos para te acolher. Adoremos então, pela santidade, pela misericórdia, porque apesar da glória que Deus tem, ele se importa com você, ao ponto de ter morrido por nós ou por você, por mim e por você, na cruz do Calvário, para nos oferecer a redenção em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja e exaltado seja. Senhor, que todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo ou que ouvirão nas nações, e o Senhor alargue as tendas desse arraial, ou seja, faça com que essa mensagem alcance cada vez mais vidas no Brasil e fora do Brasil, de tal maneira, Senhor, que nós todos, que não. Que todos nós que pecamos e que fomos separados de ti por causa do pecado, da consequência do nosso pecado espiritual, pecado que às vezes até desconhecemos. Alguns conhecemos, outros nem conhecemos. e o Senhor vai nos revelando com o passar do tempo. Faça com que, Senhor, todos, ao ouvirem essa modesta ministração, mas que traz uma profunda revelação, porque a tua palavra, não a exposição dela, mas a tua palavra é santíssima, porque o Senhor é santíssimo e a tua palavra é o Senhor mesmo, é o próprio Logos, sete, é Jesus perfeito. Então, Senhor, que todas as pessoas sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela reconciliação, e que isso tudo nos conduza a uma vida feliz, a uma vida realizada, a uma vida completa, a uma vida íntegra, a uma vida de plena satisfação aqui e certamente uma satisfação até inimaginável que teremos eternamente. Abençoa todos que ainda não decidiram para que decidam. E decidam rápido, porque o tempo está chegando. Foi ontem mesmo a gripe espanhola. Foi agora mesmo essa pandemia. Todos os selos e as taças estão sendo abertos, por um lado, e as taças derramadas. Ainda veremos com a missionária essa palavra, Senhor. Tudo sinaliza para a hora da tua chegada e que eles tomem uma decisão rápido. Agora, de voltar para os braços do Senhor. E aqueles que são convertidos diante dessa pandemia, onde milhares de pessoas ao redor do mundo estão sendo contaminados e mortos, pensem, quantos será que estão morrendo sem conhecer a Jesus? E diante disso, se comprometam cada vez mais com o anúncio do reino do Senhor, para que o teu nome seja exaltado e para que mais pessoas sejam salvas, porque o inimigo quer roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Senhor, sê com todos, sê comigo, sê com os missionários, sê com a pastora, sei com a missionária que está pregando, sei com os irmãos que estão enviando mensagens, sei com esse pequeno ministério interdenominacional, sei com todas as igrejas agora, em nome de Jesus, as igrejas do Senhor, sei com elas, derrama um grande avivamento espiritual verdadeiro, Senhor. Sê com todas as pessoas, sê com todas as famílias, sê com todas as igrejas, sê com todos os missionários espalhados pelo mundo, de tal maneira que todos nós em trabalho possamos anunciar a volta do Senhor e a chegada do momento de uma decisão, porque é a única decisão que pode nos vacinar contra o vírus da morte eterna e depois da segunda morte, que é a inexistência para sempre. Senhor, em nome de Jesus, opera essa obra. E enquanto o Senhor opera essa obra, fortalece a tua igreja, fortalece a tua igreja, fortalece a tua igreja. Nós te pedimos isso em nome para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje